pública, é cultura, é notícia, é cultura, é esporte, é cultura, é cultura de vida, a M1960. O melhor presente nos melhores momentos da sua vida. A Madeireira Chapecó dispõe do maior estoque de tintas e as melhores marcas vendidas no mercado. Sherwin Williams e outras, com opção para a cor que o cliente desejar. A Madeireira Chapecó, materiais de construção, o alicerce e decoração, dispõe de cimento, brita, areia, tijolos, madeiras, material elétrico, canos e conexões, telhas, compensados, luminárias, serragem em geral e muitos outros itens à sua disposição. Madeireira Chapecó, com Construindo com você, na Félix da Cunha, frente à rodoviária. Tá a fim de tomar um chope ou uma cerveja bem gelada? Então liga pro Bolicho e pede a tua bebida predileta. Temos uma linha completa de bebidas, com chope em barril, em garrafa pet, cervejas das mais variadas marcas, além de água, refrigerantes, gelo e a nova linha de drinks Lemule. O Bolicho está em dois endereços. Borges do Canto 650, ao lado do Instituto Arnaldo Mater. Fones 3431-7735 e 99611-7735. Ou Francisco Miranda, número 82, pertinho da entrada do Cais do Porto. Fone 99975-7735. Free Fire. Asphalt 9. Pokémon Go, resgate de perks e outras vantagens, só com Claro Controle mais Gaming. E esse seu universo, esse plano foi feito para você. Ligue agora para 999-22-2808 ou visite nossa loja na Rua Coronel Lago, 2194. Claro, você merece o novo. Rádio Cultura Emissora que é muito nos orgulho. Vem chegando, meu parceiro, que está na ponta da vila. Da Cultura de São Borja, o seu programa perfeito. Faltando para as 18 horas, 25 graus a temperatura. Vamos então ao boletim epidemiológico, que foi liberado um tanto atrás, né, pela Secretaria Municipal e também pela Prefeitura. O boletim, portanto, desta sexta-feira, dia 20 de agosto. Temos um caso, né, positivo, está no boletim de hoje, e infelizmente não há nenhum óbito. Óbito, portanto, tratado no boletim de hoje. Caso suspeito em 62. Isolamento domiciliar 79, isolamento hospitalar também, outra boa notícia, nenhum internado, mas inclusive no hospital, e atendimento no centro de triagem e no PAN, 41 pessoas. 41 pessoas foram atendidas de ontem para hoje no centro de triagem, isolamento, no caso de um convite, não está de debate nenhuma pessoa, zero, né? Isolamento domiciliar 79, casos feitos em 65, novos casos hoje 1, e nenhum óbito importante. É uma informação aqui na programação, sempre que possível a gente divulga a programação da tarde a sua, e passa sempre depois das 17h30. Não esquecendo que amanhã tem a Folha de São Borja Cezinha, né, circulando aqui no centro da cidade, muito pontos no vendedor, e você que assinante também recebe a Folha de São Borja. É música, é cultura, é notícia, é cultura, é esporte, é cultura, é cultura de vida, a M1960. Congelada de 2,25. Mercado de primeiro, o Partido Correio.